mantém a temperatura do mundo. Mas não deixe que ele seja seu termômetro. O microfone é o que resta, fecha toda a trajetória que eu tive de aprendizado expressa. O que não era conversa e cada vez escrito é uma ideia que infecta. Me apresso, o que fazer na quebra, não era pra estar nessa, mas eu não domino a fé em guerra. Lutaram dessa maneira, uma fila sempre cheia de soldados que não prestam. Protestem, rimas de base não sério, no fundamento esquece para se afogar no ego. Mero, de corpo e alma me entrego, enxergo ecos, aquele papo reto, certo. De que não vai ficar velha, assim como o império comandado por um Nero. Fiquei cansada, espera, joguei fora minhas maneiras e banhei com a certeza. Pronto pra revidar, minha oração nunca vão levar. Afuito pro despertar, cabeça firme no lugar. Na moral, degrau, degrau, ser livre pra criar. Canção brutal pra aflorar, motivos pra avançar. E eu sei quem sou, pra onde vou, quem duvido atrasou. Sangue esfriou, travou a dor, presente no setor. Pelo valor, tô sem pavor, o esforço compensou. Como espada cheia, solitário na montanha, põe a força firme. Engasgado com katanas, cuspo na sua cara de máscara quebrada. Língua latino-americana sempre vai tá fiada, palavra que é rara. Engasgado com katanas, cuspo na sua cara de máscara quebrada. Língua latino-americana sempre vai tá fiada, palavra que é rara. No meu lar fui treinado, na direção de ser mais um serviçal. Fugindo da água do sal, cheguei até o cais, faróis tem me cegado. E assim sabem o que passava ao lado, hoje eu vejo porque afundaram. A cada crise aqui um pedaço se vai até desmanchar o casco. Refaço o aço, escapo, volto agora como outro lixo de sua escolha. Um eterno navegante pelas ondas de Sodoma, aposentei o terno pra trabalhar o termo. Deixei lá no veneno, a presa no conceito se forma no anseio. Produz o ouro e o soro e contesta a vontade desse reino. É o preto, cresce, manifesta, rasga suas rédeas, é porque traz gente, jeitando o ideal nessa matéria. Código e festa, só que veio essa. Movimento caiu na inveja, era pra ter sol nessa festa. Compraram holofotes, iluminaram, são peixes dourados as redes. Nadando pelos ex dos tubarões, caminhada tá ditada por alguns dobrões. Essa porra aqui é feita pra expandir visões, um milhão na contra surge divisões. Sabemos abrir cada vez mais ágil, no golpe baixo, fé pra quem age na integridade. Ela bate alto pelo traço e graças a detalhes que preparo. Engasgado com katanas, cuspo na sua cara de máscara quebrada. Língua latino-americana sempre vai tá fiada, palavra que é rara. Engasgado com katanas, cuspo na sua cara de máscara quebrada. Língua latino-americana sempre vai tá fiada, palavra que é rara.